que a traça não rói, que o ladrão não rouba. E tudo mais vos será acrescentado, porque o Pai sabe que tendes necessidade dessas coisas. E por fim, nós queremos falar sobre a ansiedade. É outro problema que nós temos hoje que gera muita depressão. E o Espírito Hamed diz que o depressivo é alguém que está fora de si, que não está dentro dele mesmo. Ou está no passado preso com remorsos, sentimento de culpa, precisando escutar o CD número 2 do Nazareno. Ou então preso ao futuro, ansioso, preocupado com o que vai acontecer. Podemos ir? Quer que a gente faça o passe espiritual hoje? A gente pode fazer o passe espiritual hoje, pessoal? Eu vou explicar sobre ele. E a gente tem um pouquinho mais de tempo para falar? Pode ser? Ótimo. Estou doido para falar mais coisa aqui. É um seminário de 5 horas, não dá para resumir. Então, um pouco. Mas está quente aqui, viu? Se tiver um ar-condicionado aí, um negócio. E é porque eu sou do Ceará. Nós queremos agradecer a gentileza do Gilberto e da Jane por nos permitirem mais alguns instantes. Bom que a gente vai falar 1h15, 1h20, que é exatamente o tempo de um CD. Vai ficar um CD completo daqui do grupo Christian. Caridade cristã. Christian Charity. É que eu falo inglês que é mais chique. Então, meus amigos, a ansiedade. Tem muita gente preocupada, sofrendo de ansiedade ou de remorso. E o meu psicólogo me disse: Neno, por que você não usa uma filosofia zen budista chamada atenção plena ou vivência plena? Eu disse: como é que é isso, Tom? Ele disse: olha, você está presente em cada momento da sua vida. É até uma forma de meditação, você aprender a estar presente. Então, quando você for tomar um banho, não fique preocupado com as contas que tem para pagar, com o horário que vai sair, com as crianças, não. Esteja presente na hora daquele banho. Sinta a água escorrer pelo corpo, passe o sabonete, shampoo, cante. Aproveite aquele momento. Eu acho tão bom tomar banho, pessoal, não sei se é porque eu sou do Ceará, mas é tão bom tomar banho. Agora com esse calor, então, hein? Ia bem. Mas já teve ventilador aqui. Então, meus amigos, obrigado, Jânio. Então, meus amigos, a gente perceber que é importante estar presente. E o Cristo também nos ensinou isso há 2000 anos. Então, meu psicólogo disse: olha, quando você for fazer uma refeição, saboreie cada garfada. Eu acho que vai fazer tanto barulho que é melhor não, veja. Eu pensei que estava aquecedor ligado, alguma coisa assim. É calor humano. É calor humano, né? Ótimo. Então, ele me disse: olha, quando for fazer uma refeição, saboreie cada garfada, nem uma refeição igual a outra. Os ingredientes variaram naquele dia, o tempo de cozimento variou ligeiramente, o astral da cozinheira ou do cozinheiro variou ligeiramente. Você está diferente naquela hora, então saboreie cada garfada. Seja presente. E eu falei: Tom, qual o sentido da vida para você? Eu estava pagando, né? Podia perguntar o que quisesse, fazer cada pergunta. E ele disse: Neno, se alguém me perguntasse qual o sentido da vida, eu diria que o sentido da vida é sentir a vida passar, é estar presente em cada momento. Porque problemas nós vamos ter sempre, todos os dias. Mas se a gente aprender a estar presente em cada momento feliz, no final do dia, o balanço vai ser muito mais positivo do que negativo. Então, quando você chegar na sua casa, encontrar seu filhinho pequeno, abaixe-se e dê um abraço, um beijo no seu filho. A gente não sabe o valor que isso tem. Quando chegar na sua casa, vendo a sua mãezinha ou seu papaizinho, abrace aquela alma generosa com amor. Aquela alma que velou tantas noites pela nossa saúde, pela nossa segurança, com tanto sacrifício e com tanta renúncia. A gente não sabe o valor que tem uma mãe. como elas nos amam,